explique o jogo e pensa. Fique em salinha de. Você não entende nada, você não entende o bem. Você é um alienado, é um acomodado. Eu vejo tudo isso com uma negação. A negação é a face humana. Filosofia do aço. Filosofia do aço. Bye.